imaginando. Tava comigo aqui pensando o que acontece todo dia, ano após ano. Como nos afundaram na hipocrisia, forçados a aceitar uma falsa democracia. Desde a minha infância a repressão era cruel, difícil até sonhar com essas torres de Babel. Uma bola pra jogar, um carrinho de latar. Moleque era feliz, sem YouTube ou GTA. Minha mãe me deu valores que hoje passo pros meus. Meu pai, o meu mentor, de tudo me ensinou. Jeito de homem certo, velho batalhador. Na lida até umas horas, ó, firmeza sim senhor. Só não me ensinou o que depois eu aprendi. Nos livros, nas escolas, nas esquinas que passei. Que o tal descobrimento falso trouxe sofrimento. Primeiramente senzalas, hoje favela relento. Saneamento, nem o básico e o lamento. Da tia com filho no colo a procurar de atendimento. Aos redores dos animais na selva de concreto. Morando em barracos mal acabados, sem reboco. Basicamente 90% do povo é insatisfeito. Mas vive por aí desfilando com sorriso no rosto. E no peito é só desgosto, tá na hora de mudar. Desliga essa TV, tira a bunda do sofá, vai lá. É hora de acordar e exigir direito que nós temos e nos negam todo. E é hora de acordar. Desperta esse gigante que tem dentro de você e vem pra rua. É hora de acordar e exigir direito que nós temos e nos negam todo dia. E é hora de acordar. Desperta esse gigante que tem dentro de você e vem pra rua. Que tá vendo? Quem tá vendo? Finge que não enxerga, é perigo. Continua, vai fugindo. Pois quem corre não tem compromisso. E além disso, presta atenção bem nisso. O que você conseguiu após tantos anos de trabalho? A casa não é sua, o carro também não. Atrasa aí pra ver uma só prestação. Depois inventam tanto imposto, é coisa de louco, moço. Uma dívida ativa que é sempre ativa e não tem reembolso. E tem política enchendo o cu, é cameia e bolso. E o povo de novo daquele jeito, ruendo nem osso. E assim, se criam mais brasileiros, tipo os macaquinhos, todos cegos, surdos, mudos. Vivendo o genocídio, de frente ao inimigo. Vendo a novela das nove, mostra beijo de gay idoso. Eu tentei fazer meu rap virar a limitação cultural. Pra não ver moleque, ao invés de caderno, sonha com fuzil. Pra não ver parlamentar roubar tantos milhões de reais. E depois afundar o Brasil num navio da Petrobras. Vem carnaval de novo aí, pra você se divertir. Estourar mais um sucesso, podre, porra, e aí? Corpo malhado, bunda na TV, fazendo você esquecer. A Zerundina, os lalau da vida, e cadê? É hora de acordar e exigir direito que nós temos e nos negam todo dia. E é hora de acordar. Esse gigante que tem dentro de você e vem pra rua. É hora de acordar e exigir direito que nós temos e nos negam todo dia. É hora de acordar. Desperta esse gigante que tem dentro de você e vem pra rua. É hora de acordar. Os direitos que me devem agora vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Querem revidar, querem oprimir, querem me calar. Vem com nós, parceria, sai da zona de conforto. É por você, é por nós, pelo povo. Enquanto nós se acostumar, nada vai mudar. Então parceira, aí levanta e vem pra rua. Enquanto nós se acostumar em ver o jovem morrer e a criança sem o mínimo pra crescer, infelizmente. Então escuta, levanta e vem pra rua. Vamos tomar de assalto, meter o pé na cara. Então dura. Segura, escuta, parceiro, veste a armadura. Aqui não tem flores, véi, sim, véi, muita luta. Então acorda, parceiro, não se empolga, fica ligeiro. O rombo da Petrobras mudou o Brasil inteiro. Um vulcão em erupção. Eu quero ver eles agora segurar a multidão. Muita corrupção, né não? A gasolina, água, luz, banco, mensalão. Sou mais um na multidão, mais um dos trão. Então vem somar comigo, se pá meu irmão. Ideologia e tal, e três não e pá. O tsunami brasileiro veio pra cobrar. Vamos revidar, chega de cobrar. Uma rajada de ideias, pra, pra. É hora de acordar.